esta terra, amo este chão. Terra de quem planta os sonhos de um coração. Viver numa cidade em paz, segurança. Viver, mudar a nossa nação. O Brasil mudou, minha cidade vai mudar. Esta é a vontade da gente. Para amar, crescer, sonhar, lutar e realizar. Eu quero plantar a semente. Eu quero crescer, eu quero perder. Pra minha cidade crescer. Eu quero crescer, eu quero perder. Pra minha cidade crescer.